Quando o seu menino ficou sabendo que eu ia vir aqui trabalhar, aí teve que consultar alguém superior ao senhor? É isso. Teve? Teve. Como que foi o processo? Primeiro ele vai consultar ao dirigente da casa. Que é? O Salá. Através do jogo de Búzio. Eita. O jogo permitiu. Ou foi até o Xalá? É, porque você ia entrar na casa. Certo, daí o jogo é permitido. Permitiu. Aí depois ele mandou perguntar a mim se eu queria fazer. O senhor queria? Isso. Certo. Eu daria essa resposta pra você. Isso. Eu podia dizer não. Podia dizer não. Aí o outro ia dizer que queria, o outro ia. Tudo bem. Mas nesse, a hora que o senhor falou se o senhor quer ou não, até aí, o senhor chegou a conversar com alguma entidade que trabalha comigo? Não, porque quando Oxalá já permitiu, sim, já se sabe que é coisa séria. Ah, certo. Quando Oxalá permitiu. Já sabe que é coisa séria. É ordem de cima. Eu só, aí vai entrar a minha vontade de falar ou não. Certo. Mas não impedir. Tá. E vou me tornar maior. Quanto mais eu aprendo, maior eu fico e maior é a minha responsabilidade. E mais eu tenho pra aprender. Certo. Mas nem todos pensam assim. Não pensam. Por isso é que entra nessa coisa do orgulho. Ficar com orgulho ferido, porque o Exu, ele trabalha com Marabô e o Marabô é mais firme que eu. É. Porra. Não, eu tenho que agradecer, vem um pra me ajudar, porra. Sim. Porque eu não, aonde eu não atuo, o outro atua. Certo. Isso significa, isso se chama humildade. Simplicidade é essa coisa que eu tô falando abertamente. Não é. Não tem que ter segredo. Não. Não existe. Não existe. Fala aqui pra todo mundo é igual. É. Todo mundo é, como fala aqui na terra, calça 40. Todo mundo. Tudo é a mesma merda. Certo. E o meu médico também, se deixar, vai beber, vai fumar, vai fazer merda. Mesma coisa. Mesma coisa. Só que eu, como nesse médio aqui, eu tive uma função nesse médio diferente. Uh-huh. Eu cuido dele desde muito pequeno. Porque ele foi meio que jogado. Ah, sim, coisa da karma. Uhum. E eu sempre tive a missão de estar com ele ali. Eu, o senhor Preto Velho e os Pena. Para botar ele no caminho para hoje ele chegar aqui. Sim. Nessa casa que está. E ainda os projetos que tem, que aqui não é nem a metade ainda do caminho. Oh, graças a Deus. Não é nem a metade. Ele sabe disso. Uhum. Que é para o futuro, nem é para ele. Certo. É para o futuro. Então eu tive essa missão de estar. Então muita coisa eu interferi. Sim. Mas ele permitiu. Ele parou para. Para raciocinar, para pensar. Parou. E aí nós ajudamos, nós equilibramos. Certo. Se ele não ajuda, é. Ou se amanhã ele chega aqui todo igual pavão. É. Você sabe qual é o problema do pavão? Não. Quando você olha o pavão, ele não é lindo? Sim. Aquelas penas maravilhosas? Sim, no rabo. O que, que tu vai querer? Matar ele para pegar as penas. Ai, ui, a inveja. Isso, porra. Aham. Quanto mais simples, melhor. Mais força. Sim. O inimigo, você tem que estar com ele do teu lado, de braço dado, pra tu ver o movimento que ele tá fazendo. Sim. Se ele ficar nas tuas costas, ele vai te ferrar. Se ele tá na tua frente, ele vai te ferrar. Certo. O senhor antes falou que se o outro tem mais, se o Marabô tem mais firmeza, como que o senhor falou? O que quer dizer isso, ter mais, estar mais firme? Aquele médio tem mais evolução do que o meu. Evolução? Intelectual. Tem mais cabeça. Mas é importante e ele, isso? É, nós usamos isso. Uhum. Nós usamos o mental de cada um. Como é que eu posso dizer? Eu posso falar assim, olha, você vai seguir esse caminho e tal. Se o médium mesmo não seguiria. É. Não fume mais. Eu tô fumando. É. Não beba, eu bebo. Entendi. Eu não posso falar isso. O senhor pode, mas ele não vai expressar isso, não vai concordar com o senhor isso, na hora de falar, ele vai falar outra coisa. Na hora de passar a mensagem. Ah. E aí bloqueia, não escuta. Não passa, e você sabe que pode fazer isso. Ixi. Claro, entendi. E daí o senhor tem que ir dando umas dicas, fazendo tudo um contorno para passar a mensagem do senhor, porque o médium não ajuda. A grande função aqui na casa do Exu do Zelador é justamente controlar o Zelador. Eita. Porque ele é o espelho de tudo. Sim. Todos que vão entrar vão seguir, tem que olhar para ele. É. Então, assim, enquanto ele, o olho dele olha mil olham para ele. Certo. Então, ele tem que estar na linha. Senão, não vai, a coisa não funciona. Não funciona. Não funciona. Tá certo. Então, outra coisa para outro assunto. Quando o senhor disse que chega, o consulente chega aqui, ou até o filho, o senhor quer que ele encontre essa luz dentro dele mesmo, as pessoas vão começar a procurar o senhor menos. O senhor não tem medo de ter menos pessoa para ajudar? Melhor. Melhor. Mais eu fumo, mais eu brinco. Melhor. Cada um tem que caminhar com as suas pernas. Não tem isso, não. O senhor? Isso não faz parte da espiritualidade. A espiritualidade quer que cada um caminhe com as suas pernas. E caminhe Sim. com a sua, o seu propósito, a sua firmeza. A sua energia. Não a energia do outro. Eu não sou bengala de ninguém. Certo. Porque tem um certo receio na Umbanda de que diz assim, bom, o pessoal vai lá e se trata, sai tratada. Na semana que vem você vê ela lá de novo, ué. Mas daí no mês que vem você vê ela lá de novo. Mas isso não está resolvendo se ela está indo toda vez para ser tratada? Vira vício. É. É o que eu canto de falar aqui. Não fala aqui? Tem sessão que eu chego aqui e falo, não vou dar consulta para ninguém, porque todos que estão aqui já se consultou. Ali sentado, com a gira sendo feita, você pode fazer o pedido e a pergunta que quiser, que vai ser respondido e vai ser atendido. Não precisa você falar com ninguém. Olha. Esse é o grande ensinamento. Certo. Agora, tem necessidade de falar, de pegar, de abraçar, isso aí faz parte. Mas não é o fundamento. O fundamento, se você entrou aqui à busca de uma coisa, é sentar ali e mentalizar o que você veio. Você veio. Você não tem fé? Sim. É a sua fé que vai te ligar ao qual. Não precisava nem vir aqui. Não. Mas se ninguém for na Umbanda, o senhor não tem medo que a Umbanda fecha? Não, a Umbanda, a força, a fé, não é composta só de pessoas. É composta de pessoas fervorosas, que tenham fé. Uhum. Se você tem fé, é uma união, um grupo, em prol de alguma coisa, não em prol de cada um. Olha. Então, esse grupo que se junta aqui, eles estão em prol de um crescimento maior. Olha. Essa é a visão. Sim. Não do meu crescimento, do outro, não. É. Certo. Entendeu? Sim. Vai se equilibrar para se juntar e chegar ao fim, chegar a esse maior. Mas não é a finalidade, não é só tratar deste, daquele, não. É o objetivo que é a entidade. A entidade que eu digo, o espaço. Entendi. Entendeu? Claro. A Umbanda, ela tem uma mensagem. Uh-huh. Uma mensagem de amor e de paz. Certo. E de harmonia. Uh-huh. E equilíbrio entre essas três forças grandes na Terra. Humildade, simplicidade e pureza. E é esse o prol da casa. Não é cuidar de cada um. Vamos cuidar para poder somar. Mas o foco não é isso. Ah, ou seja, eu estou na Umbanda, quero compartilhar com todos... Você falou uma coisa muito certa. Ah. Eu estou na Umbanda. Aham. Nós não queremos isso. Nós queremos assim, eu sou a Umbanda. Olha. Aí sim. Então, a pessoa diz assim, chega nesse ponto aí e diz assim, eu sou a Umbanda, quero compartilhar com as pessoas, os membros da minha sociedade, da saúde que já conquistei. Isso. É esse o objetivo? É esse o objetivo. Ah. Não é curar ninguém, é dar do que eu já conquistei. Isso. Ah. E você só dá o que tem. Certo, certo. Se você não tem, não vai dar. Não vai. Esse é o objetivo maior. Certo. Da Umbanda, do Candomblé, de qualquer um. É esse reencontro consigo mesmo. Nossa. Mais nada. E quando o senhor diz o que não tem, não vai dar, a gente volta a dizer sobre aquele outro que é mais estudado, que tem no histórico de experiências dele mais pontos de referências que se tornam ferramentas para vocês trabalhar. Isso. Trabalharem. Isso. É isso. Mas se for só isso, fica muito simples. Não, mas é o simples que é o certo. É a simplicidade. Não tem que ter contexto mais complexo. É a simplicidade. Certo. Você vê, se todos vibrarem numa mesma faixa, olha a força. Nossa. Seja para o que for, olha que força tem. Por que que o mal tem muita força? Por quê? Por quê? Porque vivem na mesma faixa. Isso. Por que que o bem, às vezes, é difícil pra caralho? Porque você fica oscilando ali. Isso. É isso? É. Toda hora rompe um elo da corrente. Não é necessariamente a corrente com um irmão de casa. É essa corrente diária de pensamentos bons. Isso, isso. A corrente diária. Ser médium não é só botar a roupa aqui no terreiro. Incorporar. Ser um bandista não é só estar aqui dentro. É ser lá fora. Lá fora? É. É praticar aquilo que você fala aqui dentro e lá fora. Porque aqui dentro é mole falar. Vamos ver a prática. É. Então vamos dar um exemplo desse praticar lá fora. Uma pessoa falou assim para mim: você não pratica Umbanda lá fora porque você deixa que quem critica a Umbanda passe sem uma ação contrária para que ele feche a boca dele e pare de falar mal da Umbanda. Então, quando alguém fala mal da Umbanda, você deveria ir lá e dizer para ele que isso é preconceito contra a religião e brigar com ele. Então, o senhor acha que um umbandista, quando vê um irmão de outra religião falando mal da Umbanda, ele deve ir lá e brigar com ele? Não. Vai lá. Não. Vou dizer uma coisa que você vai ficar surpreso. Sim, senhor. Ele tem até que agradecer. Oh. Porque, às vezes, aquele filho da puta tá falando alguma coisa que eu tô errando e não tô vendo. Ah, tipo barulho. Isso. Passando a hora. Isso. Então é assim, é um respeito é esse. Eu tenho que respeitar o outro como ele é. Como ele é? Porra, da maneira dele. Mas diz que ele pisou no meu pé. Pode ser sem querer, porra. Mas se ele pisou querendo? Ah, olha, meu amigo, se tu pisar de novo, vou te dar uma porrada. É. Mas avisa. Claro, claro. Entendeu? Aí é revide. Mas criticar a religião não é pisar no nosso pé? Não, não. Não pode comparar desse não. jeito. Não, criticar a religião é como se fosse assim. Você não aceita aquela doutrina, né? Aquele meio de vida, e você vai criticar. É a ignorância. O sagrado do outro, né? Não respeita. É a ignorância, porque cada um tem o seu sagrado. É. E se cada um respeitar o do outro, não tem isso. Eu tenho que criticar ele porque ele está... Eu tenho que criticar o outro porque... Foda-se! Eu tenho que me criticar se eu estiver errado. Certo. É só isso. Claro. E você vê, às vezes, na própria religião, os próprios membros, um criticando o outro. O senhor acha que é isso que faz a religião ficar fraca? É. É? É. Desunido? Isso. É essa coisa de querer olhar o do outro. Tem que olhar pra si, fortalecer o seu. Que se o outro fortalecer também, são duas forças. É. Agora, se eu enfraquecer o outro, eu tô perdendo mais um. Nossa. Tô menos um. Sim. E aí, como é que eu vou ter força? É, não vai. Não vou, porra. Por exemplo, uma pessoa que tá vendo, ah, mas o tiriri que eu carrego não fala desse jeito, esse cara não tá incorporado. Foda-se Olha o ele. Pensamento. Foda-se ele, eu vou continuar sendo isso. Sim. Entendeu? É o direito que ele tem de falar. Tem direito. E o direito que eu tenho de continuar. Certo. Agora, se o que ele fala me interfere, realmente eu não tô. Ah, claro. Quando eu não gosto, por exemplo, eu sou obeso, não gosto que me chamem de obeso. Então eu que emagreço. Isso, faz igual meu médio era, foi lá e decepou tudo. Pronto. Eita. Acabou. Acabou. Não é assim que resolve? Não gosta, resolve. Não resolve, tem que se resolver, não é porque, ah, estão me xingando, não é mesmo, porra. Sim, sim. Não, é isso. É igual quando chega aqui, vou dar um exemplo bem claro. Sim. Essas pessoas com negócio de vício de droga. Droga. Primeira coisa para curar. É. Ter a consciência que é viciado. Certo. E que precisa de tratador. Certo. E que não é Umbanda que vai tratar. Não é Umbanda? Não. Preto velho passa uns... Ele vai ajudar no tratamento. Uh-huh. O se tratar é você, porque se você vai procurar isso, é porque tem alguma falha dentro de você. Um buraco que não está tapado. Da sua personalidade. Certo, certo. E aí você tem que procurar tampar isso. Sim. Nós vamos ajudar, mas resolver não. Resolver não? Não. Senão é falso. É falso. É falso, vai ficar um tempo e depois volta. Mas então, quando dizem todo movimento contra a religião deve ser combatido, o senhor não concorda com essa frase? Movimento sim, crítica não. Movimento contra a religião deve ser combatido. De que forma se combate o movimento se não fazendo direitinho a sua parte? Isso. A forma de combater o movimento é dando o seu exemplo. Uhum. Porque se o outro te acusa de alguma coisa, você tem que provar para ele que você não faz aquilo. E não fazendo. Uhum. Não é assim, ué? Tá me acusando de quê? Eu não te incomodo. Sim. Não passo do horário. Aqui todo mundo, todos aqui são maiores de idade. Não tem nada aqui de cárcere, nada. Mas você tá me acusando de quê? É, realmente. Não tem. Agora, se tiver, eu posso falar? Não, não posso. Tem que consertar. Se não gosta, conserta. Tem que consertar. Claro. Então a crítica é válida. É válida, é realmente. Sim. Então quando a pessoa diz assim, olha, os evangélicos estão se unindo e estão entrando na política e vão fechar as casas dos umbandistas, então, para combater isso, vamos também entrar na política. Vamos rezar a mesma cartilha? E aí? Tá errado. Vamos nos unir, fortalecer, porque aí ninguém derruba, ninguém fecha nada. Uhum. Porque isso é um direito. É um direito, né? Se é direito, é direito. Você não tá fazendo nada errado, então não tem que fazer nada. Se entrar em porra de política, nada disso. Uhum. Deixa eles se queimarem. Sim. Ele não quer construir os templos grandiosos dele, suntuosos, que construa. Ele não tem banco para isso, construa. Eu não tenho, vou ter o meu ali muquifo. Tá bom. E tá certo, vou trabalhar da mesma forma. Claro, claro. Eu não posso entrar criticando ele por uma coisa ou aceitando o movimento contra. Isso eu tenho que ir contra. Isso, a Umbanda e o Candomblé têm que se unir, independente do culto que faz, para contra o movimento. A crítica, não. Mas e contra o movimento, é igual o senhor falou, fazendo direitinho entre a gente. Seguindo a lei. Claro, não brigando com aquela, com aquela, isso, com aquela entidade religiosa. Porque os próprios xingalfinha. Ah. Um fala mal do outro, aí não quer que o outro da religião fale, pô, se ele está falando. Entendi, eles estão na sintonia da perda... Tá ali naquela situação. Por que que cresceu tanto? Por causa disso. Porque ficaram eles entre eles mesmo. É. Você vê. Eles brigam entre eles. É. Mas não expõe isso. Ah. Não expõe. Resolve ali dentro mesmo. Resolve lá. Agora no nosso movimento, não. Um fica querendo criticar o outro, que quer ser maior do que o outro. E além de criticar, vai lá pra tentar derrubar. E aí pode tudo. Fode se tu, tua própria, esse negócio aqui, é três pés. Se tu tirar um, vai cair. Vai. Ou vai ficar bambo. Vai cair. É a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. A religião tem que dar a mão. Independente do culto que você faz. No movimento. Sim. E procurar fazer dentro das leis. Existem leis espirituais. É. E seguir a espiritualidade. Ah, o comando da espiritualidade. Sim. Então, também tem uma agravante aí que nós mesmos não estamos seguindo aquilo que a gente acredita e professa. Porque se seguir a espiritualidade, vai dar certo. Vai. Vai. Caramba, vocês estão vindo, vocês conhecem de certa forma um pouco do nosso... Eu vou dizer uma coisa para você. Sim. Meu médico tinha uma casa pequena, dele, e nessa casa ele fez o terreiro. Sim. Porque foi a ordem da espiritualidade. Uhum. A minha casa, a casa de Exu, era maior... do que aonde ele fazia a tarimba dele. A cama? É. Uhum. Foi dito a ele que isso ia mudar. Uhum. E ele falou assim, como? É. Só se eu ganhar um banco grande. É. Não tem como. Sim. Olha aqui. Realmente. É o que eu tenho... Não valeu a pena ele seguir o caminho, fazer como foi determinado? É, sim, valeu. Não é isso. Não é na hora que se quer, não é no momento. Não, é na hora que tem que ser. Sim, senhor. É igual, eu tenho tido essa intuição, seu Tiririce. Eu vou caminhando com esse trabalho, fazendo o meu melhor, que de repente você conhece alguém em algum lugar e muda a história inteira. Mas você tem que continuar para chegar naquele alguém. É, você tem um objetivo, você tem um foco. Sim. Você não pode desfocar disso. É. Ah, se não você tenho desfocar, dinheiro, não vou fazer. Aí fudeu. Claro, claro. Aí não vai para lugar nenhum. Sim. Porque quando é certo, aparece. Aparece. Vem alguém te dar a mão para você continuar. Claro. Não para te tirar do caminho. Entendi. Para você continuar no seu caminho. Sim, sim. Porque aquele que vem para tirar não presta. Não presta. Não serve. Se dissesse assim para o meu médico, ah, eu vou te dar uma casa maravilhosa, mas você tem que me botar como zelador. Ixi. Aí o médico vai, no interesse, aceita. É. Fugiu do caminho. Entendi. Nossa. Fugiu do caminho. Entendeu? Sim, sim. E aí é o momento de ouvir a espiritualidade, que o senhor vai chegar, vai incorporar, isso. Vai dizer pro Camboni, fala para ele isso, que isso. Não é para fazer, que não isso, é para aceitar, isso, que não é isso. Sempre ele não me ouve. Pergunta. Então, de qualquer forma, nós mesmos, praticantes de qualquer religião que seja, sobretudo aquelas que, onde o espírito se manifesta e pode conversar com a gente, não tem por, não deveria dar errado. Né? Só dá errado porque não fala, não segue. Não segue as determinações, que é muito simples, olha para dentro de você. Qual que é a causa disso? Vaidade? É. Vaidade, prepotência. Ou seja, prepotência falta quer dizer... de discernimento. Uhum. Aqui a norma é assim. Pode ser quem for, o ministro do caralho. Chegou aqui é médium. Médium. Aqui dentro é médium. Uhum, tá. Ele é lá fora, uhum. Aqui dentro não. Uhum. Não pode prevalecer isso aqui. Não pode. Não, vai prevalecer nas consultas dele, lá, aquilo que eu falei do mental. Sim. Mas na posição, não. Mas se o espírito tratar ele assim, o médium vai querer travar o espírito e dizer assim, opa, não trate ele desse jeito. Porque ele pode dar alguma coisa a nosso favor no futuro. Aí não é, aí é o médium, aí tá errando tudo. Entendi. Aí tá errando tudo, não tem que ser isso, é médium. Tem claro. Que ser tratado como médium. Sim. Se tiver que falar, tem que falar. Tá errado, não é assim. Independente da patente, do cargo, do banco que tenha. Independente, tá errado, porra. Claro. Independente. E se ele puder fazer um mal muito grande pra você, se você falar não? Aí eu quero ver ele fazer. Porque você tá na lei, certo? Isso. Uhum, uhum. E aí isso. O Exu tem força. A sombra só existe quando não tem luz. Uhum. Quando tem luz, não tem sombra. Certo, quando tem luz de todos os lados. Isso. Claro, claro. Não tem a soma. O negativo, quer dizer, a escuridão só existe porque é a falta de luz. Ah, não é questão... Ou seja, quem está ouvindo a gente não pode pensar que vai dizer assim, ah, ele acha que é capaz um ser humano ter luz de todos os lados. Mas o senhor está querendo dizer não ter sombra que se conecte com a sombra do isso. Outro. Claro, claro. Isso, que aí forma uma coisa maior. Sim. E daí vocês não podem agir porque está existindo a troca ali da sintonia. Está tendo troca, tá vibrando na mesma faixa. Nossa, claro. É isso. Não. Mas se é desse jeito aí, não tem... É até melhor não combater qualquer tipo de movimento no mesmo nível que eles estão fazendo. Ah, tem que fazer a gente. O seu movimento. Certo. Ou seja, o movimento é só acreditar na que você tocar. E seguir a coisa certa. É, fazer sua religião. Se unir. Olha, vamos nos unir. Vamos ter voz. Vamos. Vamos exigir respeito. Entre nós primeiro. Uhum. Pra depois exigir do outro. Se entre nós não tá tendo. Não tá tendo. O senhor percebe isso? É, a espiritualidade está... Você pode ver que tá tudo acelerado. Está tudo acelerado. Está aparecendo mais casas, está se necessitando de como fala aqui na Terra, recrutar mais pessoas para essa força, pessoas que vão somar. Ah. Não que vai diminuir, nem que vai dividir, entendi. Mas que vai somar. Certo. Porque senão vai tudo por água abaixo. Que isso, Tiri? Tudo por água abaixo? É, vou falar um negócio para você. Tá certo. Mas o negócio é mais sério do que a gente pensa e mais simples, no entanto, a gente não... Qual é a raiz do candomblé? Você sabe, a raiz de tudo. Vem da África. É. Muçulmana. Ah. Essa é a raiz. O muçulmano, ele, o homem, pode casar com 7 mulheres. Eita. Se cada uma tiver um filho, ele tem 7. É. E o filho é obrigado a ser muçulmano. Concorda? Sim, mas nasceu. Não é assim? Sim. Aqui. Aqui. Cada vez mais você vê o quê? O povo querendo menos. Menos filhos. Então vai ter mais muçulmano, vai? Vai. Essa é a grande guerra. E parece que tem alguma coisa que eu devia ter pego aí. Uma sacada. Qual que é a sacada dessa ideia? Qual que é a grande guerra? É a cultura do outro que faz ele crescer. É. É essa sacada? É. A nossa cultura também poderia fazer a gente crescer. Desde que a gente tenha essa cultura. Entendi, claro. E siga essa cultura. Se você não segue, a tendência é o quê? A cada vez mais se esvaindo. Você tem, hoje, como é que fala? Os candangos. É. Dos médios da Umbanda, do Candomblé. Indo fazer batismo. Que isso? Nas igrejas. Porque a casa do santo não proporciona um ensino para aquilo. Não proporciona. Então não era um movimento de fazer alguma coisa de educação? Sim, sim. Já desde candango para poder formar? É esse o movimento que eu estou falando. Certo. Não fica brigando aí. O meu é melhor, o meu é mais poderoso, o meu é mais forte. Agora, o movimento não quer dizer escrever uma codificação. São duas coisas diferentes. Não, não é escrever nada. Ah, não é escrever nada. É educar. Educar, aceitar o outro como ele é e fazer bem ao seu lado. Isso, mostrar pro seu... Como é que você professa uma coisa, mas na hora do seu cantando, tu leva em outra? Ele vai entender o quê? O que o coisa faz não serve. O seu candango, o senhor fala o seu filhinho. Isso. Aí, entendi. O cara é um bandista e leva pra crisma. Isso. Como é que é o nome que fala? Primeira comunhão. Não, catecismo. Esse. Isso. Catecismo. É. Entendi. Às vezes porque não tem catecismo na Umbanda. Então não é o movimento que tá faltando? É. O movimento de... Não, de ensinar, de educar, mostrar a cultura. Claro. Vê que o sagrado também está aqui. Isso, isso aqui não é seita. Isso aqui não é seita. Seita é outra merda, né? Aqui não é seita, é religião. O povo tem a ideia de que seita é o lugar onde mata animal. Isso. Na Umbanda não se faz isso. Não. E no Candomblé se faz. Faz. Então... Primeiro que não mata. Não mata? Não. Só sangra? Não. Também não? É um ritual. Oi. É diferente. Matar vocês, um mata o outro aí fora. É diferente, é ritual. Certo. O senhor é um espírito da Umbanda ou do Candomblé? Nem eu sei. Sou um espírito. Sou dos dois lados. O senhor, então, se é do Candomblé, o senhor é um Exu Catiço, é assim? É. Isso é terminologia de lugares específicos. É, não tem isso não. Catiço, eu sou empregado de ninguém. Não, eu sou Exu. Ela me pergunta quem que você é. Além de porra nenhuma, Exu. Certo. Ah, o sacrifício, o ritual do sacrifício, ele é simplesmente uma troca de energia. E que não é para ser essa coisa que é desaflorada aí, fazer despacho. Não existe essa porra de despacho, isso é merda. Isso é sujar a natureza. Se você é da cultura que tem que enaltecer a natureza, como é que você vai sujar a natureza? É. Não é assim, então tá tudo errado, tem que voltar à raiz. Então, mas é por isso que o povo não gosta da Umbanda e do Candomblé, porque tá tudo errado e o povo faz despacho quando o senhor mesmo disse que não é para fazer. Não, você não tem a casa? Sim. Faça na sua casa, alimenta a sua terra. Fazer na sua casa? É, cá, você pode alimentar a sua terra, tipo... você pode arriar um trabalho com um papuco e depois que passar, que fizer esse plasmado no astral, você vai lá e dá para a terra. Ah, a realmente. Terra vai ser fértil. Nossa. Olha. Eu não parei para pensar nisso. Mas se eu fizer na minha casa, vai atrair espírito ruim ali. Quem falou? Vai atrair se ela tiver portal para atrair. É o medo, né? As pessoas têm medo. Não, não tem. Você acha que germinar, dar força à terra é coisa ruim? Não, eu digo não na hora de jogar ali e enterrar. Eu digo assim, de apresentar na minha casa uma oferenda para Exu. O que é que tem, porra? Exu é caminho. Tá pedindo caminho. E o caminho vai se dar como? Quando você transfere essa energia toda, que além de ser plasmada, ainda vai servir de matéria. É uma coisa boa, então. É bom, porra. Quando é bem feito, quando vai na raiz. Tudo que veio do pó não volta pro pó? Volta. Quando você vai morrer, não vai enterrar? Vai. Ou vai queimar? Sim. Então a mesma coisa tem que ser feito. É simples. É só raciocinar. Não, o senhor está pedindo que a gente veja a entrega e o Exu como coisa sagrada. É. A gente quer dar Umbanda. E entre é sagrado. Seria natural, né? O umbandista vê isso desse jeito. É sagrado. Por que que a gente não... Sabendo que a gente gosta do Exu, sabe, faz as entregas na natureza, mas quando fala fazer ela em casa, a gente acha isso. Sabe por quê? Por quê? Você vai na casa do outro fazer. Na sua não. É, então. Por quê? Porque no fundo você não reconhece que o Exu é realmente de luz ou uma banda realmente boa. O que que tá faltando? Cultura. Cultura. Cultura. Conhecimento que o senhor falou. Isso. Cultura no sentido de saber o que que é. Ah. E o senhor... E a pergunta próxima é assim, então, mas se falta cultura, por que que o espírito que se manifesta no dirigente ou que se manifesta nos filhos do dirigente não passa essa cultura? Por causa da porra do mental. Por causa da porra do mental. Que fica trabalhando naquela ignorância. Ai. Ao invés de começar a procurar o porquê das coisas. Aham. Eles querem saber para quê. Olha. Tem que ser por quê. Por que que se faz esse trabalho? Ah, por que que o milho é usado? Ah, porque o milho é um alimento de prosperidade. Um sabugo dá vários grãos. Isso é prosperidade. Então nós vamos usar esse grão para simbolizar essa prosperidade. Certo. Após usar isso, vamos enterrar, porque aquilo ali vai alimentar a terra. São os dois propósitos aí num só. Agora, se eu pego o despacho todinho, o ebó todo, solto lá na porta dele, na porta do outro... Ou no caminho que ele passa. Porra, tô desrespeitando, porra. Olha... Isso é desrespeito. Mas... Aqui na casa nunca foi feito nada fora desses portões. Tudo é aqui. O seu filho nunca fez? Não. Não é da cultura dele e nós trazemos isso pra ele e ele cumpre isso. Sim. Cumpre isso. Há quanto tempo já isso? Quantos anos tem? O senhor trabalha com ele? É desde 10 anos. Certo, uns 30 anos. Mais, não é mais? 40. Já tá velho. Uns 40. Já tá velho. Uns 40. Bom, então, mas ele aprendeu isso porque hoje a gente fala assim, tá bom, o senhor Tiriri fala que a gente deve se instruir. Maior os livros que a gente tem disponível. Não, se instruir com a sua espiritualidade. Com a sua própria espiritualidade. Isso. Com as entidades que se manifestam através de você. Ela te ensina. Mas não é uma conversa estéril que você fica tendo consigo mesmo? Não. Porque ensina quando você é clareaudiente, clarividente. Não. Fala dentro de você, então, meu amigo. Essa é uma vozinha sua mesmo, da sua consciência. Isso, é lá dentro que lá está o seu ancestral, lá está o sagrado. Uhum. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Amar o outro como a ti mesmo. Sim, claro. É isso. É isso. Mas eu, o que eu quero do outro é que ele respeite a minha religião, então eu coloco na rua para ver mesmo se ele vai respeitar. Não. Você está dando margem? Primeiro que você não está praticando uma religião. Você certo. Concorda com sim, isso? Sim, sim. E você está dando margem a essa porra toda que está acontecendo. Que é? Essa descaração toda de... Como é que fala? De falar mal do... Isso, do... de ficar metendo o caralho em cima de nós. É. Que Exu é diabo, que é... É. É, eu adoro quando me chama de diabo. É? É, diabo também é bom. Então, o começo de tudo isso, então, é eu, como um frequentador dessa religião que sofre esse tipo de preconceito, eu mesmo não faço esse preconceito. E que coloque uma entrega na minha casa, de coração aberto, sabendo que nenhuma quimba vai... Entendo o que eu estou falando. Na sua casa espiritual. Ah, não é na casa onde eu durmo. Não é na sua casa material. Sua casa material é seu campo sagrado. Por quê? Não pode ser. Lá, não. Porque se aqui, é o campo sagrado, o Exu e a entrega são coisas sagradas... Não, aqui você tem, como eu falei do início para você, você tem as firmezas, sim, segurança sim, e nada vai claro. Interferir. Se você faz isso a livre, é igual você pegar um filho desencapado e deixar ali. Eita! Alguém vai passar, vai tomar uma porra de um choque. Ah, então é bom não fazer na casa... Em casa não, na casa espiritual. Ah, no terreiro, no na terreiro, tenda, no templo. Isso. Para isso se tem o terreiro. Mas se o Pai de Santo não quiser? Você já viu o padre rezar missa na sua casa? Mas fora que coisa. Vai morrer. Não, aí vai lá fazer um ritual. É, sim, sim. É ritual, mas a missa, as celebrações, toda é feita onde? Claro, claro. Lá. Ah. Bom, a pessoa está ouvindo agora a gente conversar, sentiu que o seu Tiriri tem um fundamento no que ele diz, tem lógica, tem razão, e agora ela quer levar isso para o terreiro dela, dizer, olha, pai, assista o... ouça o seu Tiriri, e aí ele diz assim, ah, não tem nada a ver com o que ele falou, porque o meu pai de santo, o pai de santo dele, o pai de santo de tradição já fazia assim, nós não vamos mudar. Que sugestão o senhor dá para essa pessoa que está querendo levar essa inovação para casa dela? Nem Fake eu. You. Fuck you? É. Fuck you. Eu vou falar o quê? Fake you. Não tem o que falar. Se ele próprio já criou a barreira, será que o pai do meu médico era tão correto, deu uma educação tão correta para ele? Ah, ele não se questiona, né? Quanto... Não, não fala assim, porra, será para que isso? Porra, posso diminuir. É. Porque eles sabem, eles têm acesso à energia. Quem zela uma casa tem acesso à energia. E sabe quando é demais e quando é de menos. Ou então não tem. É, realmente. Ou então não tem. Se você é profissional nisso aqui, você sabe até que ponto vai. Sim. Aí não tem uma merda que tem que ligar ali? Tem. Se não ligar, não funciona. Não funciona. Então você sabe que tem que ligar? Tem. Então ele sabe como é que faz. Ah, o dirigente, claro. E vocês estão sempre auxiliando e dando... Sempre. É dica. Só vir até nós. Questionar. É. É questionar. É, a entrega, por exemplo, que é feita numa mata, você coloca a vela em volta, você pode pegar fogo na mata. Então o senhor está sugerindo fazer o quê? Quer botar a vela na mata? Pode botar. Pode. Bota a vela, fica lá sentada, até a vela acabar. Até ela acabar. Isso. Depois você limpa o que está ali e vai embora. Ah. Então, porque eu já vejo gente que já faz assim, já, seu Tiriri. Não, maravilha. Ela coloca uma entrega na casa dela, na casa espiritual dela, passa ali um dia de maturação para a energia ser colhida. Daí ela faz o quê? Ela vai lá na natureza e coloca bem bonito pro Exu, coloca vela e tudo lindo e vai embora. Então, ela, metade do caminho ela fez igual o senhor falou. Isso. Errou no final. No final. Porque ainda incomodou os outros. Isso. Mas então não é à toa que a Umbanda é perseguida? Não. Uhum. Eu não estou dizendo que é à toa. Claro, claro. Que falta é união, falta esse conhecimento. É. Entendeu? Se, vamos dizer, que isso ele acha o certo. Sim. Que se crie um espaço para isso. É. Que se una e crie um espaço para isso. Eu não tenho que botar na porta do outro, na esquina que aquele ali vai passar. É. Eu não preciso disso. Sabe o que é uma encruzilhada? Ah, ok. O que é uma encruzilhada? Um ponto de força. Tá. Como é que faz a encruzilhada? Ah. Como que faz? Eu mando você botar uma vela pra mim na encruzilhada. Ah, entendi. Aí, como é que você vai fazer? Então, eu chamo meu pai de santo, eu não vou sozinho, não. Não, eu sei. Aí o pai de santo vai contigo. Vai fazer vai, o quê? Vai fazer o quê? Vai. Vai aonde? Ué, ali na onde cruza, assim, a última vez foi bem no meio, assim. Isso. Da encruzilhada. Tá errado. Uhum. O que que é encruzilhada? É o ponto do entrecruzamento dos pontos cardeais. Se você tiver uma porra que meça onde o sol nasce, tá onde ele... Isso, você ali abre a encruzilhada. Então eu posso abrir aqui, ali, ali. Ah, na rua, não. Não tem que ser no encontro, no cruzamento de rua? Não, rua não é nada. Rua é feita pelo homem, porra. Mas que desinformação, então. É, porra, é o ponto de encontro das forças. Isso não é rua. Isso não Caramba. É rua. Aqui tá, ó. Norte, sul... Leste, oeste, aqui tem uma encruzilhada. Claro. Mas então tem encruzilhada em todo lugar? Eu pedi pra você. Todo lugar, é só você saber onde estão os pontos. Aham. Uhum. Claro. E a isso? Encruzilhada é isso, não é rua. Nossa. Não é rua. Mas tanto tempo a gente fazendo, tanta gente fazendo isso, por que continua? Mas isso já está escrito, se você for pegar esses... escrevedor antigo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá tudo. É porque um cismou que era lá e foi fazer. E os outros foi seguindo. Assim, você recebe uma entidade, mas não tem um terreiro. É. Nem tem o conhecimento. É. Sabe, já ouviu falar da encruzilhada. Já. Tá. Então aí o Exu vira... Não, tem que acender um toco lá na encruzilhada. Você vai mandar ele pra onde? Pra rua. É, é o que você tem na mente. Sim. Nossa. É o que eu tô falando. Claro. Falta cultura. Falta. Malta cultura. Bom, então, resumindo, a entrega é útil, faça segundo as determinações das entidades da sua casa, certo? Isso. Dentro do próprio terreiro. Isso. E quando levar para a natureza, você enterra. Isso. E pronto. E acabou. Você está alimentando a terra. Isso é o princípio básico do candomblé. Ah... Isso é o princípio. Umbanda não tem isso. Não tem. Umbanda não tem despacho. Umbanda não tem ritual de nada. Umbanda é trabalho, não. É atendimento. Não tem entrega? Não. Mas como que tem casa que faz entrega? Tentaram ir, por orixá. Aí é aquele, como é que fala? Misturaram o candomblé com umbanda. É. Você faz energia, esse tipo de energia. Se eu sou um espírito, tô na luz ou na treva, onde eu estiver, sou espírito. Eu preciso de vela? Eu preciso de alguma coisa, porra? O senhor não. Nada. Agora, orixá é outra história. Orixá é dentro. É de dentro pra fora. Uhum. Aí você precisa aflorar isso. Isso precisa de energia. Isso precisa de troca. Aí sim. Então pegaram, fizeram uma mistura filha da puta e agora formou isso. Mas a Umbanda não tem isso. Não, Umbanda tem. Não tem. Umbanda não tem. Esse Uspena faz pagelança. É. Você já viu índio fazer ebó? Não. Não, ele faz o quê? Rituais de cura, é. Dança, sim. Não é assim? Sim. Como é que faz agora, é bom? É. Vai acender vela encruzilhada. Ixi. Claro, claro. Não, não tem lógica. Culturalmente falando... É. Tô falando fino. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Não, é, realmente não tem. Então, segundo o que o senhor tá falando... Por exemplo... Meu amigo vai foder a cabeça de todo mundo. Vai. Puta que pariu. Vai lá, tem que falar a verdade. É. Você veio aqui pra escutar a verdade, foi, não foi? Realmente. E com palavrão. Isso, que é... Aí é a parte melhor. E se tivesse sem roupa, melhor ainda. Que isso? É, é uma festa. Então... Dois anos. Então... É... Tu nasceu nu, porra. Sim, senhor. Mas por que, que a nudez tem que ter... É. Ó, tem nada a ver. Não faz sentido. Quem não conhece não sabe o que é. Quem já viu não vai estranhar, pronto. Tá certo. Então aí, nesse caso, então, o senhor falou que a Umbanda... Na Umbanda não se faz, por exemplo, tem casa que comemora no mês tal o Exu. Daí vai lá, faz uma entrega pro Exu e pra Pombogira de cada médium. Não existe isso. A festa... O ritual de festa, de celebração, é uma comemoração, é uma coisa, é uma comunhão. Ah. Isso é a comunhão. Então se faz o papuco para quem tá ali fazer, entendeu? Não é para botar na rua. Não, não é. Claro. Isso é coisa do candomblé, que tá certo dentro da raiz dele. Uhum. Que não tô dizendo que tá errado, que eu também, aqui se faz. Sim. Mas não se bota em rua. Uhum. Se dá terra. Ilé é o nome, a terra. Uhum. Entendeu? Sim. No candomblé, por exemplo, se eu for de Oxalá, eu incorporo ali Oxalá, no candomblé. Na Umbanda, quem é de Ogum, incorpora Ogum. No candomblé não se incorpora. Que isso? Não, não tem incorporação. Aflora o orixá em você. Uhum. Você é ele é o seu ancestral e ele vem em você. É a sua raiz. A incorporação é na Umbanda, que são consciências e mentes independentes daquela que está ali. A mesma coisa é Exu. Exu, eu sou um Exu que já tive vida, blá, blá, blá. Exu Bara do candomblé não teve isso. Orixá. É orixá. Uhum. Ele é igualzinho meu médium. Ele é igualzinho meu médium? Como assim? Sente a mesma coisa. É Bara. O Exu. O que é o que o senhor chama de Bara. Isso. Ele é um espírito igual a gente encarnado, só que é desencarnado. Tem uma mulher aí que foi fazer essa perguntador pra ela, uhum. E ela respondeu, perguntava, quem é Exu? Ela falou, Exu sou eu. Mas é candomblé. É. Ah, mas por que que você é Exu? Porra, sofri pra caralho. Nasci pobre, minha mãe passou fome, eu também passei e tô viva, eu sou Exu. Uhum. E não é verdade? Uhum. É isso. Tá, mas qual que é a mensagem dessa mulher? Que Bara é isso? Bara são vocês encarnados. Entendi, claro. Vocês Bara e a gente... Bara é a ligação sua com o seu ancestral. Exu não é ligação? Sim. Não é mensageiro? Sim. Então é isso. Então, só pra deixar claro, se houve dúvida... Bara é o Exu Orixá. Isso. E esse Exu que é o senhor, não chama somos de Bara. Somos entidades. Entidades, não certo. Banda. Claro. E ela falou, Bara sou eu, porque o senhor isso. Falou que tem uma ancestralidade isso. Ali. Isso. Que forma... Isso. Exu é luta, é caminho, é vitória, é perda, é saber aprender, é saber perder, é saber ganhar, é saber lutar, é viver até o final da sua trajetória aqui. Momentos de uma consciência. Isso. Claro. É isso. Agora, orixá é o quê? Orixá são devas da natureza. Qualidades de Deus? Não. Deus é um só. Ah. Sim. Deus é um só. Esse Deus se divide. Tipo arco-íris. Se multiplica. Ah. Isso. Ah. E aí se dá nome a essa multiplicação. Claro, igual dá nome às cores do arco-íris. Ah, só isso. Uhum. Mas tudo se funde em um só. Vibrações diferentes. Isso, só. A cultura do candomblé é assim. Yorubá, se você é pequeno, você tem um nome. É. Quando você cresce e se forma, você ganha outro nome. Mas continua sendo você. É, sim. Você pequeno tinha uma coisa, você grande já é outra. É. Isso é que é esses nomes que dão. Mas tudo é uma coisa só. É o divino, é o sagrado. Certo. Mas para quem não entendeu, o orixá, você não incorpora e ele também não é uma consciência. E ele, igual o Exu, o senhor falou, é um bara. Isso. Só o Exu é bara ou o Oxalá também é bara? Não, Oxalá é orixá. Quando a gente fala bara, é que é muito próximo a você. Tá. Bara é você. Tá, tá, entendi. É no ser divinizado. Sim, sim. Porque o maior ser divinizado que tem é o homem, a figura. Bara é isso. O orixá, não. Tá. O orixá é a energia. O orixá é o vento. O orixá é o sol que aquece, é o vento que sopra. Isso é que é o orixá. Entendeu? Quando o senhor fala da ancestralidade, a gente procura saber assim. O meu espírito hoje é um espírito de um humano, mas ele deve ter passado por outros reinos. Isso. Nem que não seja o caso de todos os espíritos que hoje estão humanos. Mas existe, então, no caso, espíritos que passaram pelo reino mineral, vegetal, animal e depois para o hominal. Você já ouviu falar em xamanismo? Já. É isso aí. Tá. A força do animal, o animal do poder. Que está dentro de cada um. Que é uma herança. É uma herança dessas evoluções todas. Da alma. É isso. É como se fosse uma memória... Isso, primitiva. Primitiva. Uma memória primitiva. Isso. O orixá é isso? Não. Não. O orixá é a memória elevada. Quanto mais você aprende, quanto mais você evolui, mais próximo você está desse seu ancestral. Esse ancestral é a fonte minha. Isso. É isso. É então... a fonte de início e o fim. O mundo faz isso, ó. Volta pro mesmo círculo. Ponto. Isso. Ou seja, eu me desprendi como uma fagulha dessa qualidade de orixá, Oxalá, no caso. Isso. Vim, vivenciei todas as etapas, todo e volto pro mesmo ponto. Ou seja, a estrutura do espírito que hoje tem essa consciência que se reconhece como Jefferson, carrega desde a sua criação até o seu retorno, essa estrutura, igual uma casa tem seus alicerces, isso. Igual o carro tem sua ferragem. Isso. É de Oxalá. Isso. Ah, e a hora que eu vou incorporar é essa matemática dentro do meu espírito que aflora. Que aflora. A hora que eu incorporo um orixá. Isso. Nossa. É isso. Mas ao mesmo tempo se torna uma coisa muito bonita de interpretar e aprender com a qual se associar, mas ao mesmo tempo o senhor joga um balde de água fria em tanta gente que adorou os orixás como entidades individualizadas e consciências como a humana, só que mais evoluída. Esse adorar, gostar, se identificar, isso é normal. Normal. Normal. O vento pode ser uma porra para uns, para outro é maravilhoso. Não tem gente que gosta de mar? Tem gente que não gosta. Tem gente que... Isso é afinidade. Isso se fala lei da afinidade. Lei da afinidade. Só. Claro. Mas nada que não é proibido. Não é? Não, você pode ser desse Oxalá e gostar do Ogum. Sim, claro. Mas não tem nada. Certo. Ogum é a força de caminho, de luta, de batalha. Ogum está no dia a dia. Então todos também, uma certa hora, vibra ele. É. Você não batalha, você não chegou até cá. Uhum. Isso é Ogum. O mesmo ser na essência de Oxalá. Ah, claro. Eu posso, por exemplo, ser dessa essência de Oxalá e eu estar num momento da minha vida de lutas, então é como se eu estivesse caminhando com algum. Isso. Não perdi minha essência, só não. Estou na companhia dele. Isso, só. E quando eu estou na companhia dele, eu sinto influência dessa energia como um plástico sofre a influência da chama. Ele vai, não vai se deformar, mas ele vai se adequar um pouco àquela energia. Isso. Claro. Isso. E vão caminhar de mão dada ali. Isso. Mas não plástico vai perder continua sendo plástico. De claro. Plástico. Claro. Vai continuar sendo. Sim. É isso. E é muito mais maleável que esse exemplo que a gente dá, porque o espírito não é como não plástico. Não tem essa dimensão tão pequena. Não, claro. Ele pode voltar à forma natural dele. Isso. Na hora que parar de andar com algum. Isso. Voltar à sua essência. E... Quando conversamos assim de orixás e a influência que eles têm e a gente sempre continuar sendo daquele orixá, isso influencia na mediunidade? O meu orixá, por exemplo, ser de Oxalá e eu incorporar o Tiriri que vem, pode vir como algum cruzado com Oxóssi? Pode. Existe essa ideia de vir de algum cruzado com Oxóssi? Algum cruzado com Oxóssi. As matas têm caminho? Sim. Então cruza. Cruza, né? O vento tem caminho? Sim. Então minha Yatsã cruza também com algum. O senhor tá com qual orixá, o senhor? Eu? É. Sou ordenança? É. De Oxalá. O senhor é da ordenança de Oxalá? De Oxalá. Todos os tiriris são assim? Não. Não? Não. O que que define? O médium que a gente está incorporado. O médium? Mas o senhor... A essência do médium. Ah. Quando eu venho nesse médium, mesmo eu posso ter uma essência, a minha fonte, isso, de algum. Ah. Mas eu estou incorporado numa fonte de Oxalá. Então tem que respeitar os preceitos e tudo o que tem que ser a ver com esse orixá. Porque eu estou incorporado num aparelho que é a essência dele. Claro. Então a hora que o senhor se apresenta, é como se o senhor vestisse assim uma indumentária, toda uma roupagem. Então, ou seja, a hora que o senhor incorporar num aparelho de Ogum, o mesmo espírito vai se apresentar de outra forma. Vai. Vai. Por isso que tem as diferenças. Mas não é porque são espíritos diferentes? O também. Espírito não é diferente. Diferente é a energia que ele está usando naquele momento. Entendi. Ou seja, o senhor pode incorporar... Eu vou ser tiriri sendo o mesmo tiriri. O mesmo. Mas de formas diferentes. Certo. Entendeu? Certo. Eu vou incorporar em você de isso, uma forma, nele de outra, porque eu estou usando a essência que está aí. Ah, claro. Não estou usando só a minha. Sim. A hora que o senhor incorporar em alguém de Oxum... Mas é a essência dela. Entendeu? Sim, sim. Mas isso não anula o fato também da gente saber que... Porque já teve gente que me disse, não, seu tiriri que incorpora lá no Sul é o mesmo que incorpora no Nordeste, é o mesmo que incorpora em todos os médios, porque ele é o tiriri. Tá certo. Não, não. Tá errado. Tá errado, seu tiriri. Não, tá errado, que não. Que isso? É o mesmo. A forma é que é outra. Não, mas assim, pode ser o mesmo. Mas, pode. Mas tem tantos espíritos que é o seu tiriri que... Não, pode ser outro, mas tudo pode com ser o nome outro, né? Tiriri. Sim, mesmo. Mas ele acredita que todos eles é o mesmo espírito. É, tem que vir igual, dar gargalhada igual, é isso que você está falando? Não, não, estou dizendo assim, que não tem... Por exemplo, eu morri, o seu menino morreu. Daí eu vou para qualquer lado, fazer qualquer coisa, e o seu menino vira o tiriri. Então o seu menino incorpora em todos os médiuns que incorporam tiriri. Não. Não é isso, não, né? Olha lá. Não. Claro. Enquanto o seu menino, como tiriri, pode incorporar em vários médiuns e ser o mesmo, igual o senhor está falando, né? Também tem outros. Outro, isso, claro, isso, claro. Isso pode. Claro, então não se segue de que não, o tiriri é o mesmo para todo mundo. Não. Claro, não. É uma falange com muitos... Igual tranca-rua, igual caveira. Tem um número limitado de tiriri? Às vezes as pessoas trabalham com 144 mil, esses números cabalísticos, sei lá. Eu não sei fazer conta, mas é muito. É muito? É muito, não sei claro, fazer conta. E por causa que o senhor é dessa falange, o senhor conhece todos eles? A maioria. Vamos falar um pouco sobre esse conhecer. Quando um consulente chega para falar com o senhor conhece os espíritos que o acompanham? Às vezes sim, às vezes não. Mas, segundo o espiritismo, a gente sabe que quando eu sou um espírito... Eu vejo outro espírito, sobretudo se eu sou mais elevado que ele. Isso. Mas quando chega para consultar, não é isso? É, isso, no caso. Chegando para consultar, a gente vai ver o que está desequilibrando para que você chegou até essa consulta. É. É isso? Se o que estiver desequilibrando for uma força espiritual e está do seu lado atrapalhando, aí é nós ver. E reconhece para poder fazer eliminar. Certo, porque está dentro da lei. Isso. Se não for isso, for desequilíbrio seu, eu não vou ver nada, porque não tem ninguém. Lógico, claro. Só que, peraí. É, eu não tenho, por exemplo, agora a gente está conversando, não tenho os espíritos que estão me ajudando? Ah. Então, esse o senhor consegue ver, porque eles estão me acompanhando. Mas são os meus guias. Isso. Todo mundo tem guia. Porque você aqui está com um propósito espiritual. Sim. Não é outro propósito. Não. Depende do propósito. Ah. Por isso que eu falei, quando chega para consulta, a primeira coisa que nós vamos ver, eu tenho uma norma. Sim. Chegou para fazer a consulta comigo, eu pergunto, o que você quer de mim? Primeira coisa. Primeira coisa. Nem o nome o senhor quer saber. Não. Porque eu quero saber qual é a intenção. Claro. E ver o que está por trás daquilo ali. É, mas o senhor é o Tiriri. O Tiriri já não sabe com antecedência? Sabe porra nenhuma. Que é isso? Sabe, o senhor rebaixa nada. Tudo que... Nada, nada. Isso tudo é conversa fiada. É na hora ali, é com o C. A partir do momento que entrou na casa, nós somos avisados. Aham. Né? Vem falar comigo, porque isso é livre-arbítrio. Ele pode escolher outro. Pode. Como é que vai avisar a mim? Ah, e outro, o senhor não se interessa pela vida dele. Não. Foda-se. Foda-se. É. Não é que foda-se, ele tem quem se interessa por ele já. Isso. Isso seria uma intromissão. Isso. Aí ele chega pra mim, ele fala, não, eu preciso da sua ajuda. É. Porque tá tudo ruim, tá tudo andando ruim com a minha... Eu vou olhar a aura dele, e aí sim vou me conectar. Nossa, tem todo um exercício. Pra poder ver o que está desequilibrando aquela energia. Desgasta o senhor fazer isso? Muito. Desgasta? Mas o médium, eu uso o plasma do médium. Entendi. O ectoplasma dele. Então, pra ser dirigente espiritual, tem que ter um ectoplasma, supondo, por assim dizer, mais ostensivo que outro. E que tem que ser renovado. E tem que ser renovado com? Tem que ser renovado com as obrigações, com certo. As coisas certas. Entendi. Ou seja, se eu abrir lá no quintal da minha casa e começar a atender, porque eu incorporo, eu não vou saber que tem essas renovações e como fazer. E aí você vai cair na mesma coisa que a gente começou. Vai faltar ectoplasma. Isso. E aí, como é que eu vou me ligar a você? Então, se eu continuo, o senhor dá um passo para trás, eu continuo, outro pode vir e querer se acoplar. Pode. E acontece. Muito. Dizer, essa Tiriri agora, isso. Eu que vou tomar conta aqui. Pergunta o nome, quem é você? Tiriri. Ah. Ele fala o que ele quer. É. Mas o senhor, ele está usando o seu nome contra a sua vontade. Não, o outro não está fazendo. É. É karma dele, não é meu. Ele que está fazendo, ele sabe que está errado, que não pode ser desse jeito. Certo. Ele tem que procurar se fundamentar. Para isso entendi, não acontecer. Claro, claro, que é o tempo, a experiência, os estudos, isso, comparação de fontes. Isso. Uhum. Claro, claro. Tem um apoio espiritual, tem alguém acima que possa dar orientação, esse caminho todo. Tem. Igual vocês seguem na vida. Não é tão diferente assim. Tudo é igual. A ética de interação entre vocês é parecido com a nossa? É. Vamos dar um exemplo, por exemplo, para a gente entender isso melhor. Quando o seu menino ficou sabendo que eu ia vir aqui trabalhar, aí teve que consultar alguém superior ao senhor? É isso. Teve. Teve. Como que foi o processo? Primeiro ele vai consultar ao dirigente da casa. Que é? Oxalá. Através do jogo de búzio. Eita. O jogo permitiu. Ou foi até Oxalá? É. Porque você ia entrar na casa. Certo. Daí o jogo é permitido. Permitiu. Pronto. Aí depois ele mandou perguntar a mim se eu queria fazer. O senhor queria? Isso. Certo. Eu daria essa resposta para você. Isso. Eu podia dizer não. Podia dizer não. Aí o outro ia dizer que queria, o outro ia. Tudo bem. Mas nesse, a hora que o senhor falou se o senhor quer ou não, até aí, o senhor chegou a conversar com alguma entidade que trabalha comigo? Não, porque quando Oxalá já permitiu, sim. Já se sabe que é coisa séria. Ah, certo. Quando Oxalá permitiu. Já sabe que é coisa séria. É ordem de cima. Eu só, aí vai entrar a minha vontade de falar ou não. Certo. Mas não impedir. Tá. Então, a gente está voltando aqui, só para complementar de onde a gente parou. Para a gente entender como é que é a interação entre vocês no mundo espiritual. Então, hoje, para ter esse trabalho, chegaram entidades aqui. Quantas e como é que o senhor interagiu com elas? Isso é para te dizer, eu não posso falar. Não pode falar não. Por quê? Por quê? Porque só chega até a mim o que tem que vir até a mim. É. O que vai mais em cima, eu não me meto. Sim. Eu nem sei o que é. Claro. Mas não veio só a mim, veio a casa toda. Então a mim veio o seu Exu, pedindo a permissão para você entrar. Ah. E foi dada a permissão, entendeu? Sim. Agora, dos outros, os outros é que tem que falar. Ah, entendi. Então, ou seja, se eu tenho um preto velho, um caboclo e um Exu... Eles vão se entender com os da casa, cada um no seu nível. Nossa! Para você poder entrar. É um nível diferente? É. O senhor... Não é nível de conhecimento. O outro é um nível de doutrina e o outro é um nível de segurança. Segurança é o Exu. Isso. Doutrina é o caboclo. Caboclo. Conhecimento é o preto velho. Isso. E a criança fica com pureza. É. Mas a criança não vai, não. Não, nessas coisas não vai, mas ela representa o quê? A pureza. A pureza. A pureza. Criança não vai, não. Não, tá certo. E aí ele chega, é uma coisa formal ou é uma coisa assim, mais informal, porque vocês são Exu? O que que é formal? Formal é dizer assim, olha, senhor Tiriri, estou aqui entrando no seu reinado, você autoriza o menino entrar. Informal é assim, aí, mano... Não existe essa conversa, como você está falando, entre nós, desincorporado. Mano, não, companheiro, camarada. É isso. O que existe é a troca de energia. Nós não fala, nós apenas se olha. Ah, entendi. Vocês trocam pensamento. Isso. Telepatia. E aí eu já sei qual é a função que veio e já faço o sinal que é pra entrar. Certo. Entendeu? Não precisa ter esse como esse, claro. Né, formal, né? Sim, formal. Sim, sim. Não precisa. É isso, não tem isso. Não tem isso. Não. Tá certo. E aí, enquanto eles estão trabalhando aqui todo esse tempo, o senhor está concentrado na sua função aí. Isso. E eles fazendo o trabalho que eles têm que fazer. Isso. Além do senhor como espírito e o Exu que me assiste, ou seja, o Exu que me assiste dentro desse trabalho só teve essa função de chegar e falar para o senhor ou ele fica ajudando a proteger? Que outra atividade pode como ter? Como ele chegou e ele sentiu toda a energia da casa, que nada vai afetar você, ele não precisa levantar suas defesas. Ele não levanta arma, como se fala. Sim. Então tá de guarda baixa. Certo. É só isso. Qual que é a diferença para o senhor que consegue ver ele entre estar com a guarda alta e a guarda baixa? Isso. A guarda alta, quando levanta a guarda, é se o meu médium ou eu, ou outro aqui, quisesse interferir nesse seu caminho. Vamos supor, vamos fazer um colui, fazer alguma coisinha, eu tenho uma proposta, eu tenho... Ah. Está de guarda alta. Entendi. Entendeu? Sim. Como não tem isso, a finalidade aqui é o conhecimento, é passar para você o que eu tenho para falar, sim. Ele não precisa. Então ele baixa a guarda. Não precisa levantar as armas. Entendi. Não precisa cercar você de uma energia etérea que te protege dos meus embates. Ah... Você entendeu? Certo. Mas você tá limpo, assim como eu. Sim. Todo aqui. Claro. Eu posso ir numa casa, por exemplo, gravar com o Exu. Isso. Ele vai dizer assim, olha, faz uma entrega para mim para eu abrir seus caminhos. Isso. Aí a sua guarda levanta. E a minha guarda levantada significa o quê? Vai bater dentro de você assim, não é para fazer. Ah, claro. Eu não vou sentir vontade de entrar nessa isso. coisa com ele, que em outra oportunidade talvez eu sentiria, porque eu sou humano. E se você estivesse fora do caminho, se o seu mental fosse outro? Olha... Vamos supor, você está com dificuldade de banco. Chega aqui, eu mando fazer um trabalho para fazer um banco, aí você entrou na minha sintonia, isso. Consegui te atingir. Certo. Entendeu? Sim. Aí, mesmo com a guarda de pé, você deu chance. Eu agi pela ganância ali. Isso. A querer ganhar banco. Como você não agiu, não age, porque você tem uma norma. Sim. Não precisa dessa guarda. As normas falam caráter, assim. Qual que é a diferença dessa norma que o senhor quer dizer com caráter? Caráter é a pessoa... Não. Caráter é uma coisa. Isso. Essa norma é o teu foco, o teu caminhar. Sim, entendi. Que você não sai daí. Não. Então é isso. Você está aqui para perguntar e ouvir. Sim. Não é para fazer acordo mesmo. Acordo. Claro, nem claro. Colui. Não, não. Claro. É isso. Nossa, mas então, no dia a dia, esse levantar a guarda é isso, não usar um tridente. Não, não. O tridente é um símbolo. É um símbolo? Das três forças. Quais? A força da raça branca, a força da raça negra e a força da raça vermelha. Essas três unidas num eixo só. Eita, explica cada uma pra gente. Yeah.